251. 251, voo no 607, bom dia, senhor. Pode esperar pro outro gol 1897. Ali mantém. Ali mantém no 0897. Sete no 5, chame Recife, ano 288. 288, 7 no 5, bom dia. 35, transfere com o voo. 1935, gol 9280, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o gol 9280, decolou na FUCA, passa 1707. Livre decolagem, vento variável 3 nós. Livre decolagem, dando 0, gol 897. Na minha escuta, subindo ao 390 na FUCA. Gol 9280, livre ascensão nível 390, sai da FUCA. Rodou o Gorobê 05 para o táxi POV de 1 no 65, autonomia 6, 7 Altera Campinas, voo 605. Autorizado o táxi via Índia Alfa, posto sai da torre no 86, bom voo 605, ajustado no 014. Índia Alfa, posto sai da torre, 2000, voo no 605, 1014. Bom dia, gol no 897. O no 897, Dael 360. A Dael 360, gol no 897. Salvador, bom dia, voo no 605, ponte espera, dando 0, tá pronto. Autorizado, além de decolar no 605, vento variável por 3 nós. Autorizado, voo no 605, decola dando 0. ligou no 2897, fazendo um pequeno desvio à esquerda aqui para evitar uma formação. Decolada 04, controle 1935, bom voo. 0935, 603, bom dia. Para o posicionamento, para 35 no 7. 10 autorizado, Summit Dax, 35 no 7. Mano, 9280, chame Recife, 12685. 12685, gol 9280, bom dia. Então 357 PLB no 08, 4 horas alterna com fim. Copiado, taxia via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera se uma torre no 86, estrada no 0, no 4, então 357, bom dia, bom voo. Obrigado, 357, autorizado. Dispatch, Vende Alfa, com ponto 0286, obrigado pelo trabalho. Chamando Recife, 1251. 251, agora 897, bom dia. 3153. É para autorização, Gadel, é o 360. São 3153, temos aprovado 38 para o Galeão, o senhor copia? Copia 380, no hotel também, comando. Autorizado, Galeão 380 via Upper Whiskey 50, Bidev, Upper November 857, por seguro, Upper Zulu no meio, após conforme a rota do plano. Decola a pista 10, a curva é à direita. Saída da El, Leda, após Leda, voa Bidev. O controle opera em 199 decimal 35, aciona 5047 no transponder, Cotese. Aprovado 380, pista para Galeão. Upper 50, Bidev, Upper November 857. Segura a pista do Lula, 1-6, após a rota do plano de voo, decola a pista 1-0, curva direita, saída da El, Meda, Bidev, controle saída 109-35, transponder 5-0 para a pista 35. Correto, quando pronto, seu impulsionamento no 07, então 3-1-5-3. Amarelo. Salvador, boa. Dia, eu tá 357, passou no ponto 0 pra lá. Autorizado, vem decolar. 310 graus, com 39. Gente, autorizado, vem decolar, tá 357. Alô, Salvador, bom dia. Tá? 3890, informação hotel para Recife. 642, está autorizado. 390, Recife, via Upper Whiskey 58, decola 10, curva esquerda. Porca transição Aru é a saída, o controle opera em 199, decimal 35, aciona 5024. Cotese. Confirmando, a autorização foi para o plano 3890. 35 no 7, declarado agora os 11, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado pelo trabalho. Nossa decolagem é aos 25, 1025, DC. Ok, vou verificar no sistema aqui, usa 3890. Um minuto só para copiar, ok? Ok, obrigado. Essa autorização que você acabou de pagar foi a nossa. Então seria pro gol no 642. Eu pensei que seria o gol que teria me chamado para Recife, mas aguardo para copiar, só vou verificar no sistema e aí eu já pago a cópia pro senhor. Seria para 10h25, é isso? 10h25, 56, 3290, tá? Obrigado, tudo bem, tudo. Oito conforme já foi verificado no sistema, realmente já tem a DLA para 10h25. Então, ó, se o senhor tivesse copiado a autorização, seria a mesma, mas vamos lá copiar novamente. Para o TAM 3890, está autorizado Recife, o nível 330, só o nível que modificaria, 330, via Upper Whiskey 58, decolada pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aru. O controle opera em 119 decimal 35, aciona 5014, coteja. Ok, 3890, 330 é o nível autorizado, aparece 58, decolamos da 10, no perfil da Pucaru, 1935 é o controle, acionamos 5014, marcado na 4. Correto, Tan. Quando pronto, são em posicionamento no 04? Posso já. Envia corredores, aguarde transferência de orientador. Recife, 1288. 288, tá, 357. Autorizado, Sumi Táxi 3890. 3153207, está autorizado, Sami Taxi. 3153, autorizado, tudo bem, Sami Taxi. Seguinte, quando o senhor entrar em contato com a torre, solicita 17 e faz uma base pela direita. Ali Salvador, bom dia. Aqui o Azul Alfa e Yankee Kilo. Ah, Yankee Kilo, é o solo, prossiga. Muito bom dia. O Alfa Yankee Kilo está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 3, infraero ciente. Do pátio 3 para o gate 3, irá aguardar o Alfa Yankee Kilo. Aguardo. Alfa Yankee Kilo, está autorizado o início de reboque até a saída do pátio 3. Estamos aguardando o táxi de dois Airbus da TAM e após os mesmos iremos autorizar o senhor ingressar no pátio 1, ok? Então, da presente, só está autorizado até a saída do pátio 3. Aguardando para prosseguir, Alfa Yankee Kilo. Alfa Yankee Kilo, ciente. Solicito táxi da 3153, informa autonomia, 3 horas e 53 minutos, altera Guarulhos, COB 130, da 3153. Da 3153, sim, está autorizado o táxi até através do 05. Estamos aguardando esse táxi de outra coisa da companhia e após o mesmo, o senhor irá seguir via pátio Inze Alfa e no posto Pera Samará, torre no 863153. Gente, táxi autorizado até através da posição 5, a posse aí que vai fazer companhia, via parte Base Alfa, Fox 090, corre 1286, TAR 3186. Para o táxi do TAR 3890, a bordo 52, 3 horas e 15, Natal. 3890, táxi via Índia e Alfa, no posto de espera chama Torre 198, decimal, meias do estado no 015 agora, tenha um bom voo. Direita Índia Alfa, 18.6 quando pronta, ajustado 1015. Obrigado, um bom trabalho, bom domingo. November Alpha, visual com campo? Permanecendo, senhor, visual com campo. Ok, agora com a torre de comando, 1862, eu tenho uma pouso. 1862, torre, transfere agora, Índia November Alpha. O November Alpha, reporte no ponto ideal para prosseguir na 17, girando base pela direita. November Alpha, reporte girando. Tá ok, reportará o ponto ideal para final da 17, linha November Alpha. Mike Eco Delta, Salvador Maraci, mil pés, está autorizado, decola 17, curva direita, corredor a Sé. Controle Salvador, opera em 119, decimal 35, aciona 0125 no transponder, cortese. Gente, a linha aí decola da 10, tá? 3890. Não copiei o PLB. Copiado, 1-1 na borda, acionamento táxi decolagem, chama a torre na frequência 1-1-8 decimal 6, o Mike Eco Delta. O Delta livre, acionar a parte 4, sem táxi. Salvador, 3.0 Delta 0. Gente, 3153 mantendo ponto de espera.